cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira. Cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu chorei demais, eu corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Que depois da tempestade o sol vem. O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Acabou o programa 14h56. Estou indo, mas volta amanhã às 13 horas. Comunicação Kleber Roberto, DJ Mendes Júnior. Encerro aqui para você aí mais um programa líder em audiência em todo o Brasil. Você faz o sucesso. Boa tarde, até amanhã. Fui. Você ouviu pela Super 950 de Marília. Você faz o sucesso com Kleber Roberto, a alegria da comunicação. Super Rádio 950, a voz do povo. O que é notícia no Brasil e no mundo? Você ouve agora no Giro de Notícias 950. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro de Notícias 950. Valor máximo do seguro-desemprego sobe para R$ 1.911,84 para trabalhadores que ganham acima de R$ 2.811,60. O aumento é de pouco mais de R$ 98,00 sobre o valor anterior. Governo paulista informa que possui 6 milhões de doses da Coronavac prontas para serem aplicadas. Parte delas serão encaminhadas ao governo federal para serem distribuídas a outros estados e ao Distrito Federal. Imposto para importação de cilindros de oxigênio é aumentado poucos dias antes da saúde de Manaus entrar em colapso. O produto estava isento de tributos desde o início de 2019, como medida de enfrentamento ao coronavírus. Além de pacientes com Covid-19, governo do Amazonas decide transferir bebês prematuros para outros estados em razão da falta de oxigênio na rede hospitalar da capital amazonense. Minas Gerais, Paraná e São Paulo ofereceram leitos. Organização Mundial da Saúde alerta que as pessoas não estão fazendo sua parte para deter a pandemia e que a falta de comprometimento em reduzir o distanciamento é aproveitada pelo vírus. A entidade lembra que a vacina não é a única solução. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. 950. Droga Sol, a farmácia dos aposentados. Da Avenida Brasil, 96, em frente às catracas do terminal. Confira as ofertas. Fraldas Personalidades, pacote, R$ 55,00. Tinta para cabelo cor e tom, a R$ 9,90. Toalhas umedecidas com 100 unidades, a R$ 12,99. Tinta para cabelo Max Tom, a R$ 7,99. Pacote de fralda Tigrinho, PMG, Extra G e Super Extra G, a R$ 7,99. Pacote de fraldas Tigrinho, a R$ 7,99. Dipirona Gotas, 20ml, a R$ 2,50. E atenção, a sua receita da farmácia popular é válida por 2 meses. Isso mesmo, válida por 2 meses. A sua receita da farmácia popular, só na Droga Sol, na Avenida Brasil, 96, em frente às catracas do terminal. Diz que entrega 3432-3555 ou WhatsApp 99884-4219. 99884-4219. Droga Sol, a farmácia dos aposentados. Alô, seu Alessio, construtor? Pois não. O Zé me indicou o senhor e eu já vou comprar todo o material lá nas áreas da Observes para construção. Alô, Zé? O seu Alessio, construtor, desligou na minha cara. É que ele só trabalha com materiais da Terra Nova. Alô, seu Alessio? Pois não. Então, seu Alessio, eu vou comprar todo o material na Terra Nova. Quando é que dá pra começar? Amanhã mesmo. Terra Nova, aí sim. Terra Nova Materiais para Construção. Indicada pelos melhores. Avenida Benedito Alves, Delfino 980. Telefone 34818000. O telefone mais tocado do Brasil. A Super 950 é líder. Top demais. Por onde você passa, só dá 950. Em casa, no trabalho, no carro, em todo lugar. A concorrência tenta, mas só a Super Rádio 950 faz a novidade. Seus artistas favoritos, as melhores promoções, presentes a todo momento e os seus melhores amigos no ar. Comunicando, informando, tá? E te fazendo companhia o tempo todo. A rádio de todo mundo. Nas redes sociais, a Super 950 está com você no Facebook e Instagram. Deu vontade de ouvir aquela música? Super Zap! Chame no Zap Zap que a Super 950 toca. Pra ficar bem informado, ouça nossos informativos e comunicadores. As principais notícias de Marília, região, Brasil e do mundo. Super Rádio 950. Super. Uma nova programação que te informa e anima o dia todo. Pensando na sua comodidade, o Centro de Carnes entrega na sua casa sem nenhum custo. Isso mesmo, sem nenhum custo, para que você se resguarde nesta época. Centro de Carnes, confira as ofertas. Coxão duro a R$28,90. Coxão duro a R$28,90. Lombinho bovino a R$24,90. Lombinho bovino a R$24,90. Pernil sem osso e bistequinha da Copa Lombo a R$17,90. Pernil sem osso e bistequinha da Copa Lombo a R$17,90. Paleta suína sem osso a R$16,90. Paleta suína sem osso a R$16,90. E atenção, você pode utilizar para o pagamento o auxílio emergencial com o programa Caixa Tem. O Centro de Carnes entrega em qualquer ponto de Marília, sem custo nenhum, trazendo maior comodidade para você. Centro de Carnes, telefones 3433-4300, 3433-4300 e 99802-0677, 99802-0677. Centro de Carnes, entrega gratuita para Marília. Droga Sol, a farmácia dos aposentados. Da Avenida Brasil, 96, em frente às catracas do terminal. Confira as ofertas. Fraldas Personalidades, pacote, R$ 55,00. Tinta para cabelo cor e tom, a R$ 9,90. Toalhas umedecidas com 100 unidades, a R$ 12,99. Tinta para cabelo Max Tom, a R$ 7,99. Pacote de fralda Tigrinho, PMG, Extra G e Super Extra G, a R$ 7,99. Pacote de fraldas Tigrinho, vinho a R$ 7,99. Dipirona Gotas, 20ml a R$ 2,50. E atenção, a sua receita da Farmácia Popular é válida por 2 meses. Isso mesmo, válida por 2 meses. A sua receita da Farmácia Popular, só na Droga Sol, na Avenida Brasil 96, em frente às catracas do terminal. Disque entrega 3432-3555 ou WhatsApp 99884-4219. 99884-4219. Droga Sol, a farmácia dos aposentados. Alô, seu Alessio, construtor? Pois não. O Zé me indicou o senhor e eu já vou comprar todo o material lá nas áreas, não serve mais pra construção. Alô, Zé? O seu Alessio construtor desligou na minha cara. É que ele só trabalha com materiais da Terra Nova. Alô, seu Alessio? Pois não. Então, seu Alessio, eu vou comprar todo o material na Terra Nova. Quando é que dá pra começar? Amanhã mesmo. Terra Nova? Aí sim. Terra Nova Materiais para Construção. Indicada pelos melhores. Avenida Benedito Alves Delfino 980. Telefone 3481-8000. O telefone mais tocado do Brasil. Paulinho Rações, o melhor amigo do seu animalzinho. Mais de 3 mil itens à sua disposição. Medicamentos, acessórios, rações para cães e gatos e muito mais para o seu animal de estimação. E o Disque Ração 3417-6690. Loja 1, Avenida João Ramalho, 2072. Loja 2, Alcides Nunes, 167. Paulinho Rações, o melhor amigo do seu animal. Eu tomo banho, homem não põe o pé. Sai picando por piranha, atacado por cobra, mordido por jacaré. Meu patrão só gosta de dinheiro, Rafael Tiguissano só gosta de mulher. A partir de agora, com muito orgulho, eu apresento a vocês o locutor vibrante, a emoção do rádio brasileiro. Com vocês, Valdir Santos. Prepare o seu coração, chegou a voz do sertão, Valdir Santos. 3:06 em Marília, 3:06. Rio Negro e Solimões, sentado à beira do caminho. Boa tarde, Marília, boa tarde, região. Eu não posso mais ficar aqui.